e era bijuteria. Das mentiras, das palavras doces, vi calor no teu olhar tão frio. Da beleza do seu rosto esconde um coração vazio. Coração